Comandante Camacho, um acidente que causa dois feridos, como é que isto aconteceu? Sim, causou dois feridos, ainda por mais pareça, são dois feridos de, portanto, que pertencem à corporação, uma ambulância do Corpo de Bombeiros, ia para uma emergência, portanto, em um estado de consciência em voo, e de repente dá-se com este, portanto, manifesto numa emergência que, efetivamente, num movimento feito no seu decurso, e se o fora de estado, deve bater num carro e bateu num posto. Então, dois feridos já estão a ser transportados por caução para os hospitais na cidade de Coimbra, a fazer triagem, única e simplesmente. Os dois feridos são naturalmente os bombeiros que iam. Sim, os dois feridos são precisamente os dois bombeiros, portanto o tripulante e o condutor.